novo turno aqui no Jogatina BG, vamos falar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu brinco jogando board games. Fala galera, aqui é o Snake, brincadeira de criança, como é bom. Só pra manter a referência de música velha hoje, mas tudo bem. Entendi, não, mas olha só. Estamos aqui começando mais uma edição do nosso podcast do Jogatina BG, aproveitando a semana do Dia das Crianças. Barulho de... de criança gritando, né? De aquele som clássico, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre os jogos que a gente acha interessante jogar com crianças, nossas experiências e também jogos que a gente pode adaptar para esse público infantil. Logo após o tile de comentários, a gente volta... Já! Começando o tile de comentários aqui, eu, Zabuzeta, junto com... Eu, Jéssica, de novo? De novo, olha só. Estamos aqui para, além de ler os feedbacks a respeito do nosso último programa, foi sobre Civilization, que, aliás, você ganhou a última partida. Eu ganhei a última partida. O que você ganhou mesmo? Com qual civilização? Eu ganhei de árabes com cultura. E a primeira vez que você jogou, né? Foi a primeira vez. E você vai lá e humilha a gente mesmo, assim, né? Eu falo ali, nossa, eu joguei 20 partidas para ganhar uma, você vai lá em primeira e joga em a primeira. Fizeram terror em mim durante anos... Aí a hora que pegou pra jogar, eu ganhei. Ah, assim. Ok. Só muito novo. Não, ok. Bom, antes da gente ir de fato pro feedback que o pessoal deixou a respeito desse podcast, vamos passar alguns recadinhos básicos. Primeiro são as novidades do Jogatina. Já saiu ontem no nosso canal do YouTube. Aliás, se inscreva. A Wiki do mês, que a gente falou sobre a mecânica de pickup and deliver. Eu e o Snake fizemos um vídeo lá bem interessante. Então, você pode conferir abaixo. Amanhã, a gente também vai ter um vídeo que a gente jogou, né? Bom, a gente gravou um gameplay, eu, o Zabs aí, o Snake, jogando King Domino. Um joguinho bem legal. Então, fica a dica aí pra vocês conferirem amanhã. Exatamente. Na quinta-feira, também, outro recado importante, é que vai ter news, normalmente mesmo, com o feriado do Dia das Crianças. É porque aqui a gente não grava no dia que sai, né? É exatamente, a ideia é essa. Mas tem que editar no dia que sai, é o que eu faço, entendeu? É porque você é ansioso. É, bem dessa. Temos as nossas redes sociais, né, Jéssica? Isso aí, segue a gente lá no Twitter, no @jogatinabg, no Facebook, a gente tá lá em facebook.com/jogatinabg, e no Telegram, se você ainda não sabe, temos um canal com as news da semana, então, mesmo que não sejam todas comentadas lá no podcast, se você acompanha o canal, você recebe tudinho em primeira mão. E também tem o grupo, então, entra lá rapidão, porque tem uma comunidade muito legal, que a galera sempre discute. Bem ativa, né? Jogos, discute promoções, é uma coisa que sempre tem por lá também. A gente até fez um canal à parte, um grupo à parte, que eu chamei de Mercadinho do Jogatina. Que é onde o pessoal anuncia trocas, vendas. Olha aí, então, se vocês entrarem lá no grupo geral, então pede pra te adicionarem nesse grupo exclusivo, hein? Exatamente. Bom, e fora isso, também usem a hashtag do Jogatina BG no Instagram, que exatamente, apesar de a gente não tá alimentando o perfil, a gente sempre, o pessoal aqui, né, do Jogatina, a gente posta fotos e a gente também vai olhando quem mais tá colocando a hashtag. Sim, e comentando. Compartilhe sua Jogatina com a gente, colocando a hashtag JogatinaBG no Instagram. Quem sabe um dia a gente unifica isso numa postagem semanal de isso, jogatinas de vocês, quem sabe, né? Um dia. E também tem uma novidade lá no Ludopedia, se vocês não viram ainda, dá pra você colocar a badge do Jogatina BG no seu perfil. Uhum. Então, se você curte aí, quer mostrar seu apoio lá no Ludopedia, sim, você é só... a nossa badge. Exatamente, é só se inscrever que você vai ganhar a badge na hora. Ah, e lembrando, você aí que ouve pelo iTunes, ou até mesmo quem não ouve, é muito legal avaliar o podcast lá pelo sistema deles, porque vocês vão subindo a gente no ranking e mais pessoas conseguem achar o podcast lá e conhecer o nosso trabalho e também compartilhar mais esse mundo dos board games. Exatamente, então avalia a gente lá, deixa seu comentário, a gente agradece sempre. Bom, feedback a respeito do nosso podcast Civilization, começamos aqui com o Ricardo Santos 76, ele mandou o seguinte: salve pessoal, tudo bom? Tudo bom, ótimo tudo programa. Nunca joguei Civilization no tabuleiro, somente no PC joguei o 2 e o 4, além da versão de Xbox 360, que é bem mais simples, mas interessante. Você chegou a ver essa versão do videogame? Não. Ah, eu não sou muito ligada em jogos de plataforma. É, assim. Eu fui ver ela e ela é bem simplificada mesmo. Ela é mais em movimentação das suas tropas e você gerencia bastante coisa ali. Então, uma coisa que eu tenho de semelhança com você, Ricardo, é que eu também nunca tinha jogado de tabuleiro, só o de computador. E o de tabuleiro é uma versão ainda mais simplificada que o de computador, eu achei, pelo menos. Sim, é porque no computador, dependendo, você no futuro você tem muita coisa pra gerenciar, né? É, você ali no tabuleiro tem bem menos cidades, você tem bem menos tiles pra ter que controlar, né? Então, apesar de terem feito medo em mim... Eu vou escutar essa sempre. Eu tive uma transição bem fácil do jogo de computador pro jogo de tabuleiro. Continuando aqui, já tinha curiosidade de jogar a versão de tabuleiro e o programa só fez aumentar mais essa vontade. Ah, muito bom fechar o programa com Baba Yetto. Essa canção é um clássico, até porque ela foi a primeira música composta para um jogo eletrônico a ganhar o Grammy de 2011. Fico por aqui, abraços. Olha, essa eu não sabia não. É, a música, tema do Civilization 4, que era bem... Nossa, eu terminei o programa passado com essa música e é muito legal. Bom, a gente tem aqui um comentário do Storyteller falando: com certeza eu devo ter algum problema. Até este cast eu não tinha a menor vontade de jogar Civilization, mas agora eu tô cogitando a possibilidade de comprá-lo. Parabéns pelo trabalho. Olha aí, eu não quero influenciar ninguém, mas o jogo é bom, tá? Só dizendo. Bom, todo mundo sabe que board game é um hobby que vai dinheiro, né? Vai. É complicado. É, outro feedback que tivemos aqui foi do Bruno Pinduca. Ele mandou o seguinte: excelente demais. Acho legal que vocês falam com tanto amor dos jogos que dá muita vontade de jogar mesmo. Joguei Civ 3, 4 e 5 no PC. Curto bastante, apesar de nunca ganhar, tamo no time. No nível de que só mais um turno e lá se passam 3 horas jogando. Vou até reinstalar aqui no PC e fico na torcida para Galápagos ouvir o episódio e trazer um novo jogo que parece que tá mais bonito ainda. Exatamente, muita gente também comentou a possibilidade da Galápagos trazer, né? Eu fiquei lá cutucando a Galápagos no Twitter para ver se eles dessem um toque. Eles até responderam: a vontade é grande, mas ainda eles não tem como confirmar nada. É porque o público pra Civilization aqui no Brasil não é tão, né, não cria tanto barulho quanto Sim. De outros jogos, então pra eles acaba sendo um risco bem grande. É, de jogos de civilização forte que tem aqui no Brasil, é o Through the Ages, mas ainda assim é daquele jeito, sabe? É, bom, tem outro comentário aqui, que é do João Cláudio, e ele falou: eu tive esse Civilization com todas as expansões e acabei me desfazendo do jogo. Ele é realmente um ótimo jogo, mas realmente tem um problema de balanceamento entre as facções. Outro fator é por ser um jogo de longa duração. Ele deveria ter uma maneira de envolver todos os jogadores até o fim. Como foi falado, é quase impossível, ao ver que você tá pra trás, se recuperar. Isso deixa o jogador desestimulado. E o combate pra mim é realmente o calcanhar de Aquiles. Não gostei do sistema como um todo. Bom, esse negócio de desbalanceamento a gente viu, né? A hora que você fica muito à frente dos outros, até perde um pouco a graça de estar ganhando. Ele não é um jogo que te proporciona aquele prazer de, olha, eu tô ganhando, né? É, tem muita gente que prefere jogos que tem rounds, né, estipulados, então você tem que otimizar. Esse jogo, de certa forma, como ele funciona como uma corrida atrás de objetivos, ele pode ter essas disparidades. Por isso que a gente, normalmente quando a gente jogava com mais frequência, a gente fazia como se fosse um draft, fazendo o cara anular as civilizações que eram mais roubadas, sabe? Então a gente fazia um esquema assim pra, tipo, todo mundo ficar mais balanceado, porque tem civilizações de fato que é muito desbalanceada, tipo, Sim. Os japoneses, os espanhóis mesmo, se for bem aplicada, elas são bem, bem fortes, e assim. E tem até o fator de que se mais de um ou dois jogadores querem o mesmo objetivo ali, não tem o que fazer, né? Bom, continuando. Mas pra quem é fã de um jogo épico, vale a experiência. Também estou na expectativa do novo jogo. Até agora gostei do que vi, mas não a ponto de entrar na pré-venda. Episódio fantástico de um jogo épico. Parabéns, rapazes. Valeu, João Cláudio. Muito obrigado pelo comentário. Na verdade, todo mundo aí, muito obrigado pelo comentário. A gente não conseguiu ler todos os comentários aqui, mas sempre é importante deixar seu feedback. Então, chegamos ao fim de mais um Tide de comentários aqui. Obrigado, Jéssica, aí pela... força, como sempre. Opa, é nóis. Então a gente fica por aqui, continua com o nosso podcast de joguinhos para bacuris e bacurias. Snake, pra começar esse podcast, a gente tem que falar sobre o famoso Dia das Crianças, que hoje em dia não tem tanto impacto, pelo menos como eu lembro, de antigamente. Não, porque é uma data capitalista. Onde os pais substituem seus amores por brinquedos e objetos. Enfim, desculpa o desabafo. Brincadeira. Mas, sério, agora conversando aqui contigo. Pelo menos na minha infância, não que eu seja tão velho assim, mas eu sendo já um pouquinho só. Na minha época, que era mato. Na minha infância, era o estilingue. Na minha época, era o cetra. Estilingue, porque aqui em Curitiba, quando eu vim pra cá, o pessoal falava cetra. Eu... que é cetra? Cara, não sei. Eu aprendi das duas maneiras. É, entendi. É igual que fala raia aqui em lugar de pipa. Raia, pipa, daí também tem o estojo penal. Eu sempre aprendi das duas maneiras, eu nunca vi diferença. Ó, duas perguntas. Como que... Mas é bolacha, tá? Sim, é bolacha, tá? Ficando de ver. A pergunta que eu faço pra você é a seguinte. Você lembra, você gostava do Dia das Crianças quando você era criança, obviamente? Sim, cara. Eu até fui uma criança muito velha também, por muito tempo. Entendi. Por mais que tivesse passado da idade e não brincasse mais, era sempre legal ganhar alguma coisa no Dia das Crianças. E isso foi até uns 18 anos, mas isso não é o caso. Não, mas é legal. Sim, é legal, bacana. Tipo, pelo menos um carrinho do Hot Wheels pra dizer que... É que lembrou. Você ainda mantém sua coleção de Hot Wheels até hoje? Sim, eu mantenho. Eu não compro mais coisas do Hot Wheels. Uma porque tá caro pra cacete. Sim. E outra que não tem saído coisa tão legal, tão atrativa pra eu querer comprar. É. Cara, quem tem a palavra coleção, né? Que fala assim, eu gosto de fazer coleção de tal coisa, é dinheiro. Não, dinheiro é um infinito, buraco, né? Sem fundo, cara. Sempre. Tanto que eu parei ali, que se eu pensasse, cara, se eu for. Ah. Se eu visse um. Se eu ia no mercado, numa loja de brinquedo, coisa parecida, e eu via que tinha um Hot Wheels, carro específico, um carro que eu gosto, um desenho que eu gosto do carro, eu ia lá e me esforçava de comprar. Mas que nem era um tempo atrás, assim, que eu pegava qualquer tipo de carrinho. Não qualquer tipo de carrinho, os que eu mais me atraía já passou também. Entendi. Não, e é que quando você entra nas camadas, é igual quando a pessoa entra no board game e vai vendo as camadas nervosas, né? É. Tipo, de camada de coleção disso, é igual no board game. Tipo, no Hot Wheels também tem essa parada. Não, e no Hot Wheels, eu não sei agora, porque mudou muito, mas em uns tempos atrás, tinha os Tesouro Hunts. Sei. Que era uma tiragem de carrinhos na tiragem normal da coleção do ano, que era menor do que a normal. Então, aumentava o preço. Não, era o mesmo preço. Ah, entendi, mas acho que caçar, na época eram, né? R$5 de Tesouro de tesouro, né? Hunt de caça tesouro. Enfim, Treasure Hunt, na verdade. Tesouro. Então, como ele tinha uma tiragem menor, só que o que acontecia? Eu vi isso de um outro cara que trabalhava na loja de brinquedo, que quando ele recebia a caixa dos carrinhos, ele abria, ele separava os Treasure Hunt pra ele, comprava com o dinheiro dele mesmo, ele não roubava, né? Ele, sim. Só que ele tinha o acesso antes da brincadeira e vendia depois. Entendi, não. O que faz um puta sentido. Pois é. E pra mim, eu lembro assim, que Dia das Crianças sempre foi ganhar muitos bonequinhos, os bonequinhos Power Ranger que virava a cabeça, né? Clássicos. G.I. Joe, que quebrava o dedão. Não, G.I. Joe, então, G.I. sabe, Joe, Forte Apache, essas coisas assim, eu nunca tive, porque quando era criança, minha mãe sempre tinha um dinheiro muito limitado, ela cuidou da gente, criou a gente sozinha, né? Então a gente sempre tinha aquelas versões mais nananã, sabe? Mais fraquinhas assim, porque era o que a gente tinha. Quando eu comecei a juntar dinheiro, você fala de Hot Wheels, eu lembrava daqueles caminhões. Cegonha? Não cegonhas, as carretas assim com um baú gigante. Eu adorava aquilo quando criança. E uma brincadeira que eu gostava muito de quando era criança, era uma brincadeira de Champ Cross, ou aqui fala Champ Cross, mas quando eu Tampinha jogava... Tampinha Cross. É, Tampo Cross, a gente chama assim, que é o jogo de você fazer a pista na terra, desenhar no asfalto. Na caixa de cal. Na caixa de cal. Que era a melhor coisa, né? Né? Que tinha daí parado. Você terminava a brincadeira e não tinha mais a ponta do dedo, né? Tava no osso vivo, porque... comia tudo, mas... Sabe, essa parada de cal lembra, sabe que, acho que na funilaria tem uma pedra que esquenta a água. Tá. É tipo, é uma pedra meio louca, você joga assim na água, ela esquenta a água, só que ela, tipo, dá um cheiro bem ruim, assim. Eu lembrava disso, que a gente ficava brincando com essa parada quando era criança. Olha só a desgraça, não, cara, né? Cara, é tudo certo, né, cara? Você brincava com mercúrio. É verdade, uma vez eu brinquei com mercúrio. E quebrava a telha de amianto, né, porque, tipo... Não, esse não. Esse é super saudável também. Ah, de pá, fazer os barulhos com o pé, era muito louco. Além disso, taca fogo em amianto, cara, que ele dá uns estalos, que é muito... Parece que você tá jogando criança, bombinha. Tem umas brincadeiras idiotas, assim. Eu lembro até hoje a gente... Ó, vou entender, a criança é idiota. Porque... É assim, é criança eu, pelo idiota, menos eu fui uma, mas ela tem bônus contra se machucar. Porque hoje em dia, se você fazer uma coisa que era criança, você se machuca mais fácil que quando era criança. Aposentadoria por invalidez na hora, né? Mas eu lembro, assim, que a gente uma vez pegou um telefone fax que a gente ganhou e a gente subiu num pé de goiaba e a gente pregou as coisas, assim, e a gente montou uma base em cima com um telefone, assim. Caraca! Em cima de uma árvore. Era muito engraçado. E é legal essa característica de jogar, né? De você brincar. É que a gente fala jogar, mas, por exemplo, a gente fala jogar, brincar, sei lá, brincar de boneco e jogar peteca. O pessoal separa muito as palavras de brincar e de jogar, né? É tipo a calça você bota e a bota você calça, né? Nossa, eu odeio essa palavra, cara. Português, português tá aí pra ferrar sua vida. É, por que não? Não, é assim, tem bastante coisa aqui no inglês que usa uma palavra pra tudo. E quando, né, você aprende, ainda vem uma reforma ortográfica. Ah, não, por favor, não. A outra pergunta que eu ia falar pra você, antes da gente entrar nessa discussão dos jogos pra criança. Certo. Eu queria perguntar se você teve contato com board games quando era criança, e uma pergunta adicional, e qual foi seu brinquedo favorito quando era criança? Meu brinquedo favorito quando criança, vamos responder essa, cara, primeiro, né? Brinquedo favorito, cara, eu gostava muito de bonequinhos de, tipo, de Joe, com uma desenhação. Então sempre tinha o... Eu não lembro se era o genérico, se era o original. Eu lembro que eu tive tanto com braço de borracha quanto braço de plástico mesmo. Então tive um pouco de tudo ali com relação a isso. Mas eu gostava bastante de... Como eu morava no sobrado, eu gostava de amarrar barbante neles. Nossa! E fazer tipo rapel com eles, sabe? Caraca, daí eu ficava na escada. Caraca, não, pensei que você fazia a parada de jogar com a sacola assim. Também. Fazer um paraquedas. Também, que daí eu ficava balançando eles assim na escada, né? Eu ficava na beira da escada. Pra que rede de segurança, né? Naquela época não existia essas coisas. E jogando ele de sacola mesmo, de supermercado, e vendo ele se estribuchar no chão. Cara, pra mim, eu sempre fui muito fã de carrinhos, assim, mas eu morria à vontade de ter bola de futebol minha. Porque sempre jogava bola de futebol no colégio, dos outros. E, cara, tinha uma bolinha. Depender assim, da bola dos outros, é. É um saco, assim, quando era criança. Porque, igual videogame, nunca tive videogame quando criança. E sempre que tinha que jogar na casa de amigo e aquela coisa, aquele ritual, né? E pra mim, bola de futebol sempre foi uma coisa mágica pra mim quando era criança, cara. Hoje em dia nem ligo tanto ao futebol, mas engraçado, não, né? Mas a brincadeira de futebol é legal. Até mesmo quando você não sabe, porque todo mundo ali tá no mesmo nível, querendo ou não. Sim. Depois de um tempo você começa a ficar aquela coisa meio obrigatória e as pessoas vão se destacando e, nossa, aquele cara sabe jogar futebol e eu sou um zero à esquerda. Daí você meio que vai filtrando o seu gosto. E de brincadeira. Sim. Mesmo. Vamos fazer mais um bloco aqui? Brincadeiras. Brincadeira. Eu gostava muito de esconde-esconde, cara. Esconde-esconde. E uma coisa que eu joguei muito no condomínio, como eu morei numa mini cidade, o Snake chama assim. Cara, é uma sandbox. É uma sandbox, assim. A gente brincava de polícia e ladrão no condomínio. Cara. E assim, à noite. Não, ali era fantástico, cara. Porque tem várias ruas e tem pouco movimento de carro. Nossa, só que assim, era muito engraçado ver a galera. Eu me machucava muito. Uma vez a gente. Porque vocês tinham que fazer assim, né? De dar 3 tapas nas costas da pessoa pra você pegar a pessoa. Caraca, né? É 3 tapas. É 3 tapas. Então, nossa, e vinha a galera tentando fazer. Pô, pô, pô. Cara, e assim, é porque a galera corre e se esconde, depois os policiais vão caçar, né? Sim, sim, olha, sim. Também é brincadeira, né? Polícia e ladrão. Em vez de ser tipo Red Team versus Blue Team, né? Seria muito mais prático. Não tinha Team Fortress na época. É, exatamente. Mas o esconde-esconde eu gostava bastante porque lá no condomínio, eu tinha uma parte do condomínio que era a cancha lá, que não tinha luz. Aí um dia tinha um carpê escondido. Nossa, cara, foi a primeira vez que eu brinquei de stealth na minha vida, cara. Era a capa da invisibilidade aquele negócio, porque eu me escondia naquilo lá e ninguém me se tocava, porque eu sempre deixava aquela capa no canto, e ninguém usava, ninguém me via usar aquilo lá também, porque eu ia lá sozinho, a galera se dispersava, e se alguém vinha junto comigo, eu não usava pro cara não pegar minha manha. É. Então eu colocava aquela capa lá e ficava escondido, cara, tipo, eu era muito legal de achar ponto, até em outros lugares que eu ia brincar de esconde-esconde. Sabe uma vez onde eu se escondi? Onde eu me escondi, né, porque se escondia é boa, né? Se português, o português aí. É onde eu me escondi, assim, sabe, poste? Poste de luz. É que você faz assim, eu escondi, aí a pessoa passou, eu desci, fui andando assim. É que no condomínio era muito engraçado essa parte. Mas uma brincadeira que eu gostava bastante, porque é legal, a gente vai fazer um comparativo com esportes, porque esportes tem muita regra. Tem regras, assim, tem, você tem como colocar limitações, o que você acaba tendo essa parte interessante, que você acaba replicando até board game. Uhum. E o que a gente gostava muito era bets. Putz, bets é muito legal, ou lugar, cara. É taco, né? O pessoal chama. Taco é... Acho que tem mais um outro nome lá, mas sim. É bets ou taco, acho que esses são mas os dois populares. Mas bets era animal no condomínio. Cara, eu pedi uma época, não tinha o taco, né? Sim. Tinha quebrado e a galera tava querendo jogar. Só tinha um taco, na verdade. Mas só tem um taco, eu não tenho problema. Eu peguei um cabo de vassoura, cara. Nossa, cabo de vassoura. Vamos no cabo de vassoura, cara. Danada. Não, cara, é que é legal as regras, porque lembra no bets, você tem que... O cara joga a bola lá de trás, tentando acertar a sua casinha, né? Sim, que, sim. E você tem que dar o taco. É o cricket mais legal. Você tem que jogar a bola pra longe pra você, seu time, bater o taco, trocar de base. Exato. E quando você faz isso, você conta um ponto, dois, né? Só que tinha regra. Se você batia e a bola quicava e ia pra trás da linha onde você tava, tinha uma penalidade. Uh-huh. Com seus strikes. Uh-huh. E se você corresse e alguém derrubava a casinha, trocava a pessoa que tava trocava atacando e isso. defendendo. Cara, esse jogo é muito bom. É muito bom, cara. Tanto eu tô com saudade de jogar esse jogo. Eu acho que em Curitiba teve campeonato esses tempos de bets, cara. Cara, campeonato Curitiba... grande, né, cara? Mas tudo não, bem. Mas Curitiba teve aquele WarTube, lembra? WarTube, cara. Meu Deus do céu. Uma vez que o Excel veio pra Curitiba, a gente gravou lá, que foi Vikings vs Templários, que foi tipo lá umas... Uma galera com armadura e espada de papelão, cara. Foi muito animal. É muito engraçado. E outra coisa também desses esportes, assim, mais pra criançada, é que deveria virar esporte olímpico. Isso eu digo. Qual? Queimada. Queimada. Cara, eu adorava, cara. Eu vou passar um vídeo depois pra você, de uma final Estados Unidos vs Canadá. Só que aquela que é bem diferente do que a gente jogava, porque eles têm mais regras estipuladas. Eles têm uma regra um pouquinho diferente, mas o básico é o princípio mesmo, né? É o princípio mesmo. Eu adorava também queimada. E é mais porque, tipo, eu gostava mais de desviar do que arremessar a bola. Porque eu gostava dessa parte do dodge, sabe? Dodgeball, né? Mas em específico, jogos de tabuleiro, qual que foi o teu contato na infância, assim? Cara, pra mim só foi com xadrez, só foi com os abstratos. Xadrez, ludo, esses jogos assim que você vê em colégio, na educação física, sabe? Mas nada especial, nada como... Nunca joguei Jogo da Vida, War, fui jogar muito tarde, Perfil, essas coisas, o Imaginação. Uhum. E pra você? Cara, também eu gostava bastante de ludo. Sim. Ludo, eu acho que era o que eu mais jogava. Mas eu tinha um primo rico. Ah, aquele do Nintendo 64? Não, esse era o Primo Gringo. Ah, o Primo Gringo, entendi. Esse é o Primo Gringo e Primo Rico. Então, ele tinha... Eu não sei se vai considerar um jogo de tabuleiro, assim, porque ele tinha um sistema mecânico mesmo. Sei. No jogo. Você rolava o dado, era o explosão. Você rolava o dado, ele dava um número, que você ia andando de casa, e ele era um quadrado, assim. Era uma trilha quadrada que você andava sem fim. O objetivo era só sobreviver sem ser explodido na ponte. Sei. Então, o dado, acho que ia de 1 a 4 e duas fases eram explosão. Ah! Aí o que que acontece? Você arma a TNT, você gira o negócio lá, ele dá o clique, você puxa aquele negócio de dinamite detonador, clássico, né? Aquele detonador clássico de dinamite, que é aquela barra que você... Sim. afunda. Então aquilo lá ficava no meio do board. Aí eram quatro lados com pontes e só as extremidades do negócio eram fixas, que não explodiam. Então lá era a zona de segurança total. Então você ia rolava o dado, você contava as casinhas lá, o número de pontes, e se você tivesse na ponta e ela explodia, você tava fora do jogo. É engraçado porque muitos jogos pra criança, né, que o pessoal hoje vende como jogo de criança, são jogos de movimento ponto a ponto, rola dado, anda tantas casinhas, né? É estranho, uhum. né, porque demorou pra evoluir, pelo menos aqui no Brasil, né? Eu acho que o máximo que tinha, assim, de ponto a ponto, por exemplo, eram com múltiplas escolhas, assim. Sei. Você escolhe o caminho da direita ou o caminho da esquerda, ou se acontecer tal coisa, você vai pelo caminho da direita, ou se acontecer tal coisa, você vai pelo caminho da esquerda. Se for considerar isso como um board game, já teve aqueles feitos no colégio, sabe? De anda tantas casinhas, volta tantas casinhas, rola. Isso também acaba considerando como board game. Eu até teve uma feira de livro lá no meu colégio, eu comprei uma vez. Tanto que eu tinha o dado eletrônico dele, era um livro com vários... Eu sei qual que você tá falando. É um livro com vários tabuleiros, assim, né? É, só que era do X-Men. Ah! Era do X-Men na época, assim. Daí tinha uma página lá que tinha os componentes, né? Que aí você... Sim. destacava eles. E o dado eletrônico, ele ficava grudado no livro. Aí você apertava... Caraca. O botão, ele ficava rodando lá de 1 a 6, né? Aí ele... Quando você tirava o dedo, ele fazia o... Era uma musiquinha bem característica dele. E aquele dado funcionou por muito tempo, cara. Só que daí, com uns tempos pra cá, ele parou de funcionar. Tinha uns 12 anos que... Caraca. Tinha aquele dado, cara. E ele continuou funcionando. Aquele famoso, na minha época, funcionava as coisas até hoje. Eu estragava. Tacava na parede e a parede estragava. Dia das Crianças é interessante. Esse podcast, a ideia de falar sobre jogando com crianças é interessante porque, pelo menos, muita gente que eu conheço, ou muita gente que a gente ouve falar, tem, às vezes, irmãos, parentes, ou às vezes, filhos, né? Sim. No meu caso, que tive uma experiência bem interessante, foi com o irmão da Jéssica, com o Pietro. Uhum. A gente jogou... É interessante ver como que criança adora essa parte lúdica, cara. Sim. Né? Assim, eu acho que você também tem uma experiência com as suas irmãs que elas ficam, assim, apaixonadas quando vão jogar board game ou quando vão ver a galera jogando, né? Não, cara, quando ela... direto elas têm falado assim, quando você vai jogar com os teus amigos, chama a gente e tal, não sei o quê. E às vezes eu tenho que dar um corte nelas, porque elas querem, toda vez elas querem estar junto, elas querem brincar e... Não julgo, cara, é muito legal você botar aquela tabuleira na mesa, elas querem entender o que que tá acontecendo ali, porque ultimamente tá tudo tão mastigado de jogo de videogame, mais ou menos, conteúdo e tal, em geral. Sim. Mas essa interação que você tem com outras pessoas, de se reunir e botar alguma coisa na mesa, até mesmo com relação a videogame. Na nossa época era mais interativo você pegar um controle e ir na casa de alguém, você pegar o teu estojo de jogos e ir na casa de alguém e jogar. Então essa interação também dá o saborzinho. Com criança junto, é incrível como que a cabeça delas funciona. Porque, por exemplo, você tá jogando Carcassonne e ela começa a vir com umas ideias assim, e ela começa a questionar por que eu tenho que pegar uma Carcassonne. Não, é Catan. Uhum. Por que eu tenho que pegar ovelha pra construir uma cidade? Daí você, pô, eu não pensei nisso, mas ovelha e cidade, você precisa de comida pros cidadãos, talvez. Sim. Aí elas, ah, tá, por causa disso, mas por que era antigamente? Cara, o assunto desenrola de um jeito e quando você, sim, vê, você tá jogando e tá... Acaba sendo como um benefício, né? Tipo, jogar board games com criança é muito benéfico. Sim. Além do fator social que você já comentou, né? Sim. Esse que a gente não tem tanto hoje em dia, mas também pra estimular raciocínio. Às vezes até o fator social de estimular um diálogo, né? Isso também é legal. E também vê a parte de raciocínio quando você vai jogar. Raciocínio e diversão quando você vai, por exemplo, eu joguei com o irmão da Jéssica, o Pietro, o Flicking Up. Nossa, uh-huh, ele adora aquele jogo. Por conta dos cowboys ali de mirar, acertar, dar risada. É muito divertido. Né? E é engraçado também que quando você atira, né? E é aquela... Você vai acertando peça e vai explodindo coisa pra tudo que é lado com o peteleco que você deu. Eles geram umas situações que você dá risada, né, sim, cara? Então é porque gostoso. Criança, essa parte do competitivo de destreza, que muitos jogos de infantil tem essa parada de ser com destreza, a maioria deles, né? Uhum. E é legal ver que eles se apaixonam por essa coisa. Só que é engraçado porque o Pietro mesmo, eu dei pra ele o War de cartas. Uhum. Um jogo excelente, assim, de cartas. Uhum. Ele adora. Sempre vai lá, ele tenta jogar com a gente, jogar com a Jéssica, jogar comigo. E ele adora jogar com os amigos deles, é muito legal. Com as minhas irmãs, né, que eu mais tenho contatos com elas, né, eu vejo bem que elas tentam questionar um pouco também as questões das regras. Sim. Né? Ah, mas e por que não pode ser assim? É, tenta sempre, tipo, achar um... É legal pensar nisso, né? Tipo, de colocar... Sim, não só seguir um papel robótico de faz isso, faz aquilo e espera acontecer. É, e às vezes elas dão uma sugestão. Ah, e por que a gente não coloca aí... Elas tentam misturar jogos, assim, sim, sabe? Por que a gente não pega as cartinhas do outro jogo, do Catan, e tenta colocar junto com o Carcassonne? Por que a gente não coloca uns dadinhos aqui? Por que a gente não troca as peças? É engraçado como a cabeça delas funciona, assim. Porque, uhum, tipo, ah, vai encaixar e vai dar certo, sabe? vai fazer um Frankenstein que vai dar certo. É, porque não é necessariamente um jogo estratégico, mas é mais pela diversão, né? É, criar, né? Criar, é a parte de criar, de estimular, né, essa linha de criação, de design também é interessante. E tendo em vista nisso, eu achei engraçado um dia que a gente tava jogando Twilight Imperium, lá em casa. Eu lembro, eu tenho até hoje, acho que salvo as coisinhas. Eu tenho lá ainda perdido em algum lugar. Mas a gente tava jogando e minhas irmãs já viram jogar Hearthstone, que é um joguinho de cartas da Blizzard, só que é eletrônico. Então elas... Joguem, é muito bom. É muito bom. E elas viram aquele conceito, né? Que você tem uma carta em que ela tem um custo, e aquela carta de custo, ela tem pontos de ataque e pontos de defesa. Aí a gente, no meio da partida e tal, a mais velha, ela chegou assim com 6 cartinhas, uma pra cada pessoal que tava assim. Ah, vocês colocam esse daqui e quando for a vez de vocês se enfrentarem, vocês usam as cartinhas junto. E eu olhei aquilo, elas misturaram um Pokémon com Hearthstone, colocaram os pontos de vida, assim, elas começaram a criar personagens, assim, e não, quando você for batalhar, você bota ele junto pra batalhar também. Tipo, é muito genial isso, é cara. Muito maneiro, cara. Daí, uma coisa que o Raita comentou, falou, cara, estimule elas a fazer, uhum, isso, né? A pensar sobre isso. Incentivar, a gente sempre incentiva, né? Não, gente... as suas irmãs são bem criativas, assim. Cara, demais. Nossa, até demais. Vou te dizer uma coisa. É, porque assim, hoje em dia, meus sobrinhos são muito novos, assim. Então, o contato com criança que entende mais o jogo, não tenho da minha família. Mas da família da Jéssica, uhum, Pietro, cara, ele adora, se chega lá, ele adora de fazer os mapas, assim, das guerras, ele montar, tipo, esse país ataca esse aqui. Aí ele cria uns países. Cria uma república polaquense de alguma coisa. Cara, era muito engraçado. E ele adora essa parte, assim, de criar a parte de guerra. Sério, se ele se internar nessa parte de wargame, uhum, ele adora. Porque ele adora essa parte de toda história, dos conflitos, assim. Então, uma coisa, assim, que tava lembrando, Tempos Áureos de Gilberto Barros, uhum, falar que Yu-Gi-Oh! E Pokémon era do capeta, eu tinha minhas cartinhas do Pokémon e eu perdi elas, né? por conta disso daí. Mas enfim. Daí eu pensei, cara, por que que eu... Já que eu não posso jogar Pokémon, né? Entenda esse ponto de vista, que não vem ao caso agora discutir sobre. Mas... Então eu vou criar o meu próprio jogo. E eu comecei a pegar... Meu pai, ele era militar, depois ele virou policial. Aí ele tinha muito livro, muito conteúdo sobre militaria. Aí eu peguei o livro, peguei uma folha A4 e comecei a desenhar cartas de itens, de arma. E tipo, tentar pensar e fazer um TCG de militar, cara, de guerra. E assim, eu tinha o quê? Uns 10 anos, quando aconteceu isso, 10, 12 anos. Eu comecei a criar o jogo, botar custo, quanto de dano, aquilo lá ia equipado com soldado, não sei o quê. E era uma ideia muito primordial, assim, mas você desenvolver a carta, você pegar a régua, desenhar, pegar o livro e copiar a imagem daquilo que você queria, era muito legal essa sensação de você... Nunca joguei com ninguém, mas aquela coisa de você criar um jogo de board game, um pensamento lúdico sobre um tema militar, por exemplo, nem tinha ideia do que poderia ter hoje em dia. É, não, é legal que como criança inventa brincadeiras, né? É, exatamente. Tipo, eu não posso fazer isso, mas eu posso inventar o meu próprio jogo. A gente falou de jogos, mas agora a gente tem que falar de recomendações, já que a gente tá fazendo um podcast sobre jogar com crianças. Que você... Jogar com crianças, não jogar crianças. Não jogar crianças, isso até por contra a lei, mas... Bom, depende, se tiver um colchão... Não, se for uma brincadeira, que tiver um colchão de ar gigantesco, tamanho de 2 km, você pode jogar uma criança lá pra se divertir, ok. Nada de piada com criança, por favor. Bom, tem vários jogos no mercado. É engraçado que tem bastante jogo chegando no Brasil hoje, voltado pro público de crianças, público infantil, né? Mas eu gostaria de dar algumas recomendações. Um mesmo que a gente acabou de jogar aqui, só pra gente fazer um teste, pra você conhecer, foi o Kingdomino, que é um jogo de dominó que aplica muito bem pra criança, porque é aquela questão de colorida, mecânica simples, montar padrões, é uma coisa interessante, né? Sim, com certeza. A parte também bacana, questão de desenvolvimento da criança, é a própria pontuação. Pontuação, noção geométrica, né? Noção geométrica, porque você tem que ter... Tipo, você tem que pensar no espaço. Ok, eu tenho que administrar as minhas peças num espaço total que dê 5 quadrados pra direita, pra cinco esquerda. Cinco, né? Tem que ser 5x5, né? Um quadrado 5x5 e o castelo tem que estar entre esses 5x5. E até mesmo a pontuação, né? Que você tem que contar o número de coroas vezes os espaços, né? Os quadradinhos, por exemplo, de mar, de plantação ou de floresta. Você forçar a criança a pensar nisso daí, não fica aquela coisa chata, que nem eu falo pros que eu tenho dificuldade de pensar, quanto que dá 7x8? Daí eu penso, você estimulando a criança, você vai ficar algo mais natural, não fica algo mecânico e forçado, né? Outro jogo que eu coloquei já nessa ideia de montar padrões, colocar peças, um que saiu recentemente, o Baron Park, aquele jogo de você montar um parque dos ursos, onde você começa ali com sua base do parque, você vai colocando, aqui vai ser legal passar a rua dos pedestres, aqui vai ser um lugar onde vai ficar o urso, aqui vai ter umas coisas, e é bem legal porque você vai montando umas peças como suas de Tetris, que vão montando esse padrão e você vai tentando fazer uma maior pontuação, maior combinação, já que não é uma regra tão absurda. Ele vale tanto para o público fora do infantil quanto para o público infantil, entendeu? Agrada todos os... Sim, é aquele esquema, os pontos, né? Eu tive uma experiência muito interessante também com crianças num evento que eu fui com a Jéssica aqui em Curitiba, que foi com Potion Explosion. Que jogo maneiro para jogar com crianças, cara. Elas adoram. Os componentes das bolinhas de gude, cara, é um diferencial muito bacana. Brilha o olho, assim, vê aquela coisa movimentando e fazendo uns combos, colecionando componentes, assim, bem interessante. E aquela coisa também, né? Tipo, cara, eu só vi isso no Candy Crush. Porque, cara, como que você vai pensar um negócio desse mecanicamente falando, né? Literalmente mecanicamente. Sim. Ficou interessante essa frase, mas ficou. Vocês entenderam, né? Você mesmo tinha falado do Flickin' Up, né? Sim. Joguinho de peteleco, muito legal. Você joga no chão aquilo ali. Sim, não precisa de uma mesa, pode jogar ali no chão, divertidíssimo, cara. Cara, é muito tranquilo. Joguinho de western, ele é bem cartunesco. O jogo do mata-mata já é legal. Com o objetivo, então, você colocar... você vai montando cenários, né? Você vai montando cenários. É, isso é muito legal, cara. De resgatar um personagem específico. Isso também é bem bacaninha, cara. Ó, outro nessa pegada de petelecos é o Pit Car. Lembra aquele jogo que eu falei do Tampo Cross? Né? Sim. Se montou pista em cima da mesa ali e se diverte facilmente. É o Tampo Cross sem areia. Exatamente. E sem cal. E as peças são... E queimaduras de segundo grau. um jogo de peteleco que vale a pena entrar aqui na nossa lista é um que ganhou o Kinderspiel desse ano, que foi o Ice School. Assim, são como se fosse pinguins de um bobo, que eles não caem. Uh-huh. E você tem como se fosse uma casa... Sabe a casa de boneco só tirada do telhado, você só vê as paredes? Uh-huh. Não importa. Então você tem que dar um peteleco pra elas entrarem nos lugares, assim. Cara, é muito legal. Caramba, como se fosse a planta baixa do negócio. Sim, você tem que... com as paredes, você der um peteleco meio que fazendo ele girar pra ele passar a porta. É bem interessante. Entendi. A gente falou do Pit Car, tem na mesma temática de corrida. Sim. Né? Tem o Pit Crew. Pit Crew, esse pra você que gosta de matemática. Não, mas eu gostei pra caramba desse jogo, cara. Por mais que... É um jogo brasileiro, tá? Só lembrando. Jogo brasileiro. A gente jogou o teste dele. Jogamos o jogo. Eu peguei na versão... Depois, a versão da campanha lá. Uhum. E é bem interessante. Como funciona mesmo, Nick? Então, é como se fosse um pit stop de uma corrida de Fórmula 1. Você vai comprar uma carta... Não, na verdade... Você é uma equipe de Fórmula 1 onde você compra cartas de incidente de uma corrida que tá acontecendo. É verdade. Então, pra trocar os pneus... Pneus. Eu sempre confundo as palavras também. Então, pra você trocar os pneus, você precisa ter cartas entre o número... Você tem que fazer soma. No pneu é soma. Pneu é soma. Tem um que é intervalo. Motor é multiplicação. Multiplicação. Tem um que é intervalo. Tem um que é soma de dois dígitos. O aerofólio que é intervalo. Enfim, não veio o caso. Então, um você tem que achar um intervalo. Vamos supor que seja o pneu. Pneu é entre o 3 e o 9. Qualquer Sim. número que esteja entre 3 e 9, você pode pegar aquele número, que é um tilezinho, referente àquele espaço, e você... completou a tarefa de trocar o pneu. Pra arrumar o motor, você tem que fazer uma multiplicação de dois dígitos. E qual que é a parte engraçada? Porque isso acontece em tempo real. Em tempo real e assim... É caótico. É caótico porque... É divertido. Não tem todos os números. Não, tem, mas tem limitados. Tem exemplo, limitados, é. No caso da multiplicação, você vai ter aquele tile daquela cor lá, por exemplo, do motor, só vai ter um 9. Então, se alguém tiver uma multiplicação que tem um 9, ou sei lá, uhum. aí você fala... Ih. Até mesmo pra você juntar números, né? Você pode, por exemplo, o resultado da equação que você quer é da 15. Sim, aí pega 1 e 5 lá correndo. E você pega 1 e 5, então... Mas às vezes não tem 1 e 5, você tem que dar um jeito de fazer funcionar. É que ele estimula toda essa parte de operação matemática e ficou bem legal, porque é justamente aquele tempo que a equipe de pit stop tem que fazer. Então, por isso que é legal você ver a agilidade das pessoas jogando como se fosse necessariamente uma equipe. Uma equipe e você querendo pegar a mesma peça que o Sim. outro quer, né? Uhum. Um jogo de destreza que a Galápagos trouxe pro Brasil foi o Dungeon Fighter, aquele que tem o alvo no meio da mesa e você tem que jogar os dados caem na mesa. Né? Uhum. Ele é assim, ele é caótico. Eu, honestamente, não gosto tanto, mas eu vejo um apelo muito forte pra jogar com crianças. Até por conta da arte dele e de como que o jogo procede. Você pegar o dado na testa e jogar, você pegar a mão da outra pessoa e jogar por baixo da perna. Isso também deixa muito divertido. Um jogo que não tá aqui na lista também é o We Will Rock You. Sim, esse é excelente. Criança gosta de barulho, cara. É, barulho e musiquinha, né? Faz aquela batida... Tum, tum, tá. Tá. Falta coordenação, mas essa é a parte engraçada. Uhum. E ele é legal porque assim, você tem uma carta de um padrão, alguém vai lá, faz tum-tum e faz seu gesto, né? Aí você tem que olhar que a pessoa fez seu gesto. Aí você tem que olhar o gesto das outras pessoas, quando chega na sua vez, faz o seu, bate novo, faz uma pessoa. Então você tem que fazer assim, tipo, tanta eu. Recebi e estou passando pra alguém, né? Sim, é muito divertido e funciona muito bem com criança. Numa linha cooperativa, eu acho interessante que coloquei, ó. Eu coloquei vários jogos, mas acho que o que eu mais destaco aqui é o Mice and Mystics. Dos ratinhos. Sim. Né? Uh-huh. Que tem uma parte da história, a parte narrativa. E mecânica não é tão difícil, que é bem simples. Você joga os dados, se movimenta e você ataca ali os bichinhos, cara. Sim. Funciona muito bem com crianças. Ele foi feito mesmo pra criança, né? Que nem a gente já comentou em outros episódios, né? Que o autor, ele fez pensando nos próprios filhos, Sim. né? Então, uma maneira de introduzir uma narrativa. Narrativa de RPG ou coisa parecida. Uma aventura, é, né? Uma aventura pra você jogar ali e resgatar a tua pessoa, né? Ao longo de 10 cenários. Uhum. E você tem as expansões. Mas também tem um novo jogo que vai sair dele, que é baseado em ursinhos de pelúcia, assim, tipo, tentando defender o dono. Uma coisa assim. Tem no tabletop do Will Wheaton, se não me engano. Não, é um outro novo. Eu sei que esse costa. Sabe falando, qual que eu tô é falando, outro né? jogo. É um jogo de miniatura, igualzinho o Mice and Mystics, do mesmo autor. Uhum. Que ele tá fazendo também nesse esquema. Entendi. Né? O cooperativo também vale a pena entrar aqui, é o Forbidden Island. Que é a Ilha Proibida que a Devir trouxe. Certo. Ele é legal porque ele estimula a parte cooperativa, de você pensar em conjunto, né? E isso é muito importante porque criança, dependendo da formação, mas geralmente é muito competitiva. Sim. Criança, ela quer ganhar, ela quer ser primeira, ela quer se destacar. Até mesmo quando ela não tá bem, o objetivo de vida dela é sair na frente de todo mundo. Agora, quando você apresenta uma mecânica que uma criança depende da outra, ou que se eu não cooperar, as outras pessoas não vão se dar bem, assim. Se você não ganha, ninguém ganha, né? Se eu não ganho, ninguém ganha. E isso, hoje em dia, é um pensamento muito raro de ter, assim, tipo, é muito individualista normalmente, né, a formação das pessoas. Então, você colocar isso num contexto pra... Já logo no início, colocar uma criança nesse contexto que você precisa, você depende de outras pessoas pra se dar bem, tanto no jogo quanto na vida. É, né? Isso é. Isso é muito importante, cara. Eu colocaria também ali um outro que é o Flashpoint, aquele dos bombeiros que você tem que apagar incêndio, resgatar as pessoas, assim, até pela temática. Eu acho que só tem um pouquinho de regra, um pouquinho mais complicada, mas você dá pra fazer uma adaptação, que a gente vai comentar daqui a pouco umas coisas assim, mas dá pra você fazer uma adaptação. Até pensei em pegar outros jogos, assim, cooperativos, mas acaba a gente tendo uns temas um pouco mais pesados, assim, às vezes pra criança não pega tão bem, né? Matar zumbis, assim, acho que pra criança não tá muito legal. Dependendo, pode assustar, mas tem criança que adora, mas a gente tem que colocar um contexto geral. É aquela coisa, né, cara? Isso pra qualquer coisa, na verdade, né? Você vai educar seu filho ou a criança que você tá junto de acordo com aquilo que você sabe que ela vai conseguir lidar. Ou que você explica. E isso é uma questão de bom senso também, né? Exatamente. Você não vai colocar a pessoa jogar um Arkham Horror uma criança do nada, né? Você não vai jogar Cards Against Humanity não, com uma criança, não. Cara. Não, por favor, não faça isso. Mas até, tipo, essa parte do Zombicide que a gente até comentou aqui, é interessante de pensar como que você vai colocar. É uma adaptação. Não adianta você pegar um pessoal que é um pouco uma família que não gosta dessa abordagem de monstros e tal, e colocar uma criança, filho das pessoas, ou sei lá, colocar a jogar. Mas se você tem, como o Zenk falou, né? Se você sabe que a criança vai absorver bem aquilo, já conhece um pouco. Se você sentar com ela e explicar, ó... Dizer... Faz parte de uma ficção, essas coisas assim. É, exato. Tipo, é errado atirar em pessoas. Botar isso em mente, cara. É sempre importante. Mas pra estimular a competição, agora mudando um pouco nossa vertente aqui, tem o Ticket to Ride, né? Que é um jogo de você colocar, ó, fazer os trilhos, você fazer a criança desenvolver a parte espacial, de raciocínio, de você fazer competitivo. É um jogo simples, você joga trem ou você baixa ou compra cartas, né? Certo. De vagões. Também funciona bem. Um de apostas que também tem uma parte interessante, que é o Camel Up. Que é um jogo de corrida, de camelos. É, você faz os camelos correrem, você vai apostando, mas ainda você vai rolando os dados e você vai vendo como que eles vão se comportando, né? Então, é bem interessante também nessa questão. Aí entra vários outros jogos, o Takenoko, se você colocar uma adaptação, ali de você movimentar seu pandinho, comer os bambus e tal. Eu acho que um jogo bacana também é o... que é bem simples também, é o King of Tokyo. King of Tokyo entra facilmente, é verdade. Muito tranquilo, porque você só vai rolar dados e você... Aí faz a criança, tipo, estimular a sorte, né? De vamos arriscar, vamos planejar aqui. É, porque não precisa pensar numa estratégia mirabolante, não, vou pegar o item tal, eu vou reservar dinheiro. Às vezes, cara, quantas vezes você já jogou com alguém que, na sorte, ela matou todo mundo só dando patada e não juntou nem um pouco de dinheiro? Exato. Né? Direto acontece, jogo... O Civi mesmo acaba entrando nisso, que você vai montando sua carreira e tal, você vai ficando criança, quando jovem, quando adulto, aposentado. E é legal que ele também estimula essa questão, nossa, eu, nessa vez que eu joguei, eu fui um cientista que gostava de mansões e andava de skate, então você faz toda uma parte narrativa. Né? Um outro jogo que é legal pra caramba é um jogo chamado Animal Up Animal, Animal sobre Animal. Então você vai montando como se fosse um monte de animal em Meeple, assim, você vai montando tipo uma pirâmide de animais. É muito legal também, cara, é muito, muito divertido. Até o... pode considerar como board game, o Jenga, né? Sim, sim. Jenga, essas coisas. Um jogo competitivo, cara, que é legal, que é muito fácil de você introduzir, e é aquela mecânica de Take That. Sim. Uno ou Cancan, vai depender da versão que você tem, acho que muda uma carta só entre um e o outro. Sim. Que é o mais um. E é legal que Uno tem regra da casa, então pra você adaptar pra criança é fácil. É muito tranquilo, cara. E regra da casa é o que dá o gostinho do jogo, né? Cara. Só não faça com Nescafé, tá? O resto... Ah, e também é legal jogos de time contra time, sei lá, Codenames. É o Kelly Pictures, no caso. Vamos colocar o codename com palavra, mas às vezes com... Até um clássico que já tem aqui é o Imaginação. Aquele Madden, que é o novo da Galápagos, que é a carta transparente, você vai montando as coisas, tipo, ah, pega uma espada verde aí. Ah, sim. É bem legal também de colocar. É como se fosse Imaginação, só que em cartas. É, eu vi, acho que é Pictureca, se não me engano. Que é um tabuleiro, como se fosse um Onde Está o Wally gigante. Só que é um tabuleiro gigante e você tem um deck com várias imagens. Você tem que comprar a carta, você tem que procurar o personagem dentro do negócio. Que legal. Então, quem for mais rápido ganha aquela rodada lá. A gente vai falar, vai fazer mais dois blocos aqui. Um bloco sobre os jogos que receberam versões pra criança, né? Porque tem jogos assim, por exemplo, o Catan, tem o Catan Júnior. Catan mas... Júnior, cara, se procurar no RG de algum brasileiro, com certeza tem, cara. Catan Júnior. Hoje em dia eu sei, né? Hoje é dia meio arriscado. E outro bloco que a gente vai falar daqui a pouco também é jogos que a gente consegue fazer regras da casa pra jogar com criança. Mas vamos sim pra esses jogos aqui, ó. Cara, My First Stone Age, né? Tem o Catan Júnior, tem o My First Carcassonne. O My First Carcassonne, acho que ele só é... Então isso com matemática, uma arte mais atrativa pra criança, porque se você olha a temática pra criança e fala, ai, né? Né, ele só é um monte de mato, né? Sim, tem o Monopoly Júnior. Pra mim, Monopoly era pra criança já, então eu achei estranho. Cara, eu nunca achei Monopoly pra criança, pra ser bem sincero. Sério? Eu... nunca achei. Desde quando eu tive, na verdade, eu achava muita burocracia, eu achava muita regra. Até criança acha chato, né? Cara, é incrível. Pelo menos eu nunca... eu tinha, eu tentava jogar, mas você sabe que a partida nunca era divertida. Era uma parada assim, só pra passar o tempo. Uhum. Eu, pelo menos, quando era criança, sempre tive essa impressão. Só um detalhe sobre o Catan Júnior. Engraçado porque tem Catan Júnior em 2009, 2012, 2011. Umas versões, assim, que de várias empresas vão fazendo as versões pra Júnior. Ó, só pra gente fechar essa lista aqui. Zoleleto Júnior, que é aquele dos animais. Zoom. Tem Uno Júnior. Então, não faz muito sentido, né? Porque ele é um jogo meio simples. Tem aquele Scrabble, que é palavra cruzada, assim, você vai montando as palavras. Ah, tal, sim. Aham. Uhum. Né? Jogos, assim, mais pesados que a gente pode fazer uma adaptação pra... regras da casa, né? Pra ficar mais fácil pra molecada. Eu colocaria um, que a gente até comentou aqui, que é o Carcassonne. Só que eu tiraria a parte do fazendeiro. Porque fazendeiro tem uma noção espacial. Não que ele seja difícil, mas se você achar, você encontrar dificuldade, pode... É que às vezes você criar o conceito do espaço ali pra alguma criança, pode gerar um pouco de frustração pra criança. Sim. Ah, eu coloquei aqui, mas não gerei nenhum ponto. É. Né? Tem muita cidade, mas a cidade não tá completa. Exatamente. Então, eu acho interessante fazer essa versão do Carcassonne. Pra você, tem algum outro jogo? Cara, eu gosto bastante de jogo de carta, com o próprio baralho mesmo. Sei. Se direto tem esses jogos, tipo Oito Maluca é muito legal de você fazer, não sei se você tá ligado como não, que é. Não tô ligado. É, na verdade eu conheço ele por esse nome, mas talvez tenha outro, porque cada lugar o pessoal bota um nome diferente pro mesmo jogo, né? Isso é legal. Esse é meio padrão. O que que acontece? Você vai contando as cartas de um a rei, só que você vai comprando do baralho e vai falando um, dois, três, quatro. Eu vou comprando uma carta e vou contando. Se o número que eu cantar é o mesmo que aparecer, quem bater primeiro no monte, leva o monte embora. Então o objetivo é ficar com todas as cartas na mão. É o Uno ao contrário. Que você é o Uno ao contrário, exatamente. Só que você vai contando de um até rei, de as até rei, na verdade, né? Sim. E quem tiver o maior número de cartas, ganha. Legal, interessante. Um jogo que eu colocaria aqui facilmente, só que sem a parte burocrática, seria o Fórmula D. Sem tirar a parte dos pneus, assim. No máximo colocar o pneu, só pra desgastar, mas... colocar as outras coisas de motor, não. Só pra criar... criança fazer o roll and move, mas se fechar, se divertir, sabe? Ó, muda de marcha aqui. Sim, o questão de você pensar como que ela vai administrar a velocidade dela já é uma dificuldade... já é dificuldade interessante. Interessante. Tem a parte do desgaste dos componentes, eu acho interessante, cara. Sim, dá pra fazer. Nem que você já reduz aqui, independente se vai quebrar o motor ou não, né? Reduz ali de boas. Ó, um outro jogo que eu colocaria pra criança aqui é o Imperial Settlers. Só que sem a parte do combate direto com quando você faz a pilhagem, sabe? Uhum. Construir as outras coisas. Só pra pessoa pra criança montar a civilização dela. Acho interessante. Sim, com certeza. Você tem alguma adaptação que você faz com as suas irmãs pra jogar o Catan? Não, cara. Elas a gente joga normal. Com regra de ladrão e tudo. Entendi. A treta come solto lá em casa. E, cara, é muito mesquinharia, assim. Tipo, eu só vou colocar o ladrão no seu terreno porque eu quero. Tipo, não tem motivo algum. É porque você tá ganhando. Não, é só pra te ferrar mesmo. É coisa do irmão, né? Engraçado, porque na minha família eu tentei trazer o pessoal pra board games e eu... Uma briga que perdida já, não consigo. Já tentei, já levei, tipo, pra churrasco, algumas coisas, e o pessoal só olhou assim, vou assistir TV aqui. Ô, meu Faustão, ô louco, meu. Louco, meu. Cara, é o Faustão, velho. É, o Faustão é difícil competir. É difícil competir. Você acha que o Bang funcionaria pra criança? Funciona, cara. Funciona? Bang é muito tranquilo. Talvez a dificuldade que ela vai ter é de querer esconder o papel dela. Aham. Uh-huh. porque a criança ela vai ser impulsiva. Acaba tendo parte de interpretação, né? Sim, mas a criança vai ser muito impulsiva de querer atirar em todo mundo, cara. Sim. Mas é bacana. Pode ter a sorte a favor dela. Um jogo que eu colocaria aqui, se não fosse inglês, mas que funcionaria muito bem pra criança, que talvez tenha até a versão da Retropunk lá, do contador de história. Você vai jogando carta e vai contando histórias. É mais pra criança, mais tipo jovens. Tipo o Once Upon a Time, né? É, tipo o Once Upon a Time. Certo. Eu acho muito legal isso pra estimular a criatividade. Criatividade, exato. Tem vários jogos assim que você coloca. Por exemplo, aqui no Brasil, recentemente lançou o Robotrock, lançou aquele Léo vai ao cabeleireiro. Tem um monte de jogos. É que é um leãozinho que vai cortar a juba. Aí é meio não louco, é aquele assim. Léo que tinha na cultura, né? Não, é outra coisa. Que entrava na máquina. Não. Não é isso. Que chegamos ao final de mais um podcast. Isso. Um podcast interessante pra falar sobre jogar com crianças, assim. E você, por exemplo, é engraçado porque hoje em dia muita gente, às vezes, por exemplo, alguém vai lá, gosta muito de board games. Aí, de repente, vai virar papai. Aí a criança cresce, aí você fala, ó, vou jogar com quem? Vou jogar com a criança. Sim. Né? Ou você tem um sobrinho que vai crescer, que nem o meu caso, né? Que logo vou colocar esse pra jogar um board game comigo. um peteleco ali no Velho Oeste. Já que a irmã e o cunhado não jogam, né? Exatamente. O sobrinho vai jogar. Vai jogar, tem que jogar comigo. Tio, eu quero ir no banheiro. Não, é noturno ainda. Você vai atacar no civil ou não? Caraca. Mas isso é muito legal, cara. Você... Porque, querendo ou não, eu escutei isso do Didi Braguinha lá. Uhum. Diogo Braga, do MRG. Que o filho nada mais é que o seu melhor amigo moldável. É, você então... vai moldando, vai colocando pra jogar os jogos se você quer, pra ele gostar, pra chegar no futuro. Você acha que criança hoje torce por time por causa do quê? A maioria delas? Cara, por causa do... Se bem que eu não posso falar muito, porque meu pai é atleticano, a família da minha mãe é Coxa Branca, eu virei Paraná Clube. Uhum. Aí eu me frustrei e fui pro Philadelphia Eagles, que é o Paraná Clube dos Estados Unidos. Mas não tem problema. Isso é verdade. Mas é legal, vamos resumindo aqui pra gente encerrar. Board games, jogar com criança é interessante, você estimula a criatividade, a parte social, de você mesmo ter contato com seu filho, com seus parentes, com outras crianças, sabe? Assim, com outras crianças, você sair da frente de uma tela, que hoje em dia é uma dificuldade muito grande de você desviar a atenção, você prender alguém em cima de uma mesa. Principalmente criança, né? Que hoje em dia é tudo mais fácil, né? Imediato, olha, cara. Vou ver YouTube, vou ver aqui jogar um celular, vou jogar um, sabe? Cara, você ter meia hora, uma hora dedicada com familiares, com amigos. Mas é difícil, mas se você falar pra criança, olha aqui um joguinho, ela vai lá e joga facilmente, cara. Sim. Criança, assim, a galera fala, hoje em dia é difícil tirar a criança da frente de videogame. É porque você não tá saindo da frente do videogame também, ou da televisão, ou do que você tá fazendo. Se você dedicar o tempo pra ela, ela vai dedicar a mesma quantidade de tempo e a mesma intensidade pra você. Sim. Então ela vai se enganjar da mesma maneira que você tá se enganjando com ela. E vai se divertir, né, cara? Isso com certeza. Legal, porque às vezes a criança... Não tem aquela quantidade de amigos, mas às vezes pode se divertir tanto quanto em casa, né? Quantidade não é qualidade. Exatamente. Isso é um fator muito crítico, cara. Quantitativo, às vezes, não é tanto assim. Exatamente. Mas é isso, a gente fica por aqui em mais uma edição do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários suas experiências, se vocês tiveram com seus filhos, com sobrinhos, netos, irmãos, né? E outras coisas assim. Cite jogos que vocês acham interessante, adaptações que vocês já fizeram pra jogar com seus filhos, né? Com as crianças em geral, né? A gente fica por aqui. Até a próxima edição. E até o próximo turno. É minha vez. Sim.